Na minha casa contou que teve uma mão que bateu e uma boca que chamou. Hoje celular quase travou, achei que era cobrança do tanto que cê me ligou. Não era você quem dizia que ia me esquecer fácil, agora tá correndo atrás de mim. Vocês, você tá querendo, esquece vocês, cada um tem essa. Você tá querendo voltar pra mim, esquece, cada um tem a saudade que merece. Oh, não era você quem dizia que ia me esquecer fácil, agora tá correndo atrás de mim. Você tá querendo voltar pra mim, esquece, cada um tem a saudade que merece. Você tá querendo voltar pra mim, esquece, cada um tem a saudade que merece. Pra cima, mãozinha, vai! Você tá querendo, não tem a saudade. Você tá querendo voltar pra mim, esquece, cada um tem a saudade que merece. O seu domingo tem mais alto astral e agito no Domingão Musical. Aqui você ouve os principais lançamentos, as músicas mais tocadas e os artistas mais bombados nas plataformas digitais. Tocou sucesso? Tocou no Domingão Musical. E mais, você participa e se diverte pelo nosso WhatsApp 88 99316 6333. Domingão Musical, para ouvir e se divertir nas melhores rádios do Brasil. Um programa distribuído para várias emissoras filiadas a centraldamídia.com. Domingão Musical, todo domingo aqui na sua rádio. Apresentação, Elton Lucas. Eu sei, falei, mas foi sem pensar. Errei, será que o preço é alto pra me perdoar? Eu sei que eu tinha tudo nessa vida, só trago na mala uma saudade arrependida. Não vou aguentar sem ter você pra mim. Perdoa minha indecisão, te perder é tão ruim. Você tem toda a razão, mas vê se amolece esse coração. Esquece tudo o que passou e volta logo pra mim. Me dê uma segunda chance pra tentar, bem diferente da primeira vez. Agora eu aprendi a valorizar a falta que você me fez. Agora eu aprendi a valorizar a falta que você me fez. Eu sei, falei, mas foi sem pensar. Errei, será que o preço é alto pra me perdoar? Eu sei que eu tinha tudo nessa vida. Só trago na mala uma saudade arrependida. Não vou aguentar sem ter você pra mim. Perdoa minha indecisão, te perder é tão ruim. Você tem toda a razão, vai ver se amolece esse coração. Esquece tudo que passou e volta logo pra mim. Uma segunda chance pra tentar, bem diferente da primeira vez. Agora eu aprendi a valorizar a falta que você me fez. Uma segunda chance pra tentar, bem diferente da primeira vez. Agora eu aprendi a valorizar a falta que você me fez. Acredite em mim, não vai ter. Não saia daí, muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. Lojas Ebert Importados informam a hora certa. 11 horas e 30 minutos. Ô, Paiinho, Ebert Importados, é tudo baratinho, Paiinho, sem economizar. Ebert Importados, lugar certo de comprar, tá lindo, tá lindinho, tá tudo baratinho, vem correndo, vem pra cá, aqui é o seu lugar. Ebert Importados, pensou em acessório? Então vem pra cá, a loja mais amada da cidade. Aqui você vai encontrar tudo em um só lugar. Capas e películas, eletrônicos, brinquedos e muito mais. Trabalhamos com celulares novos e lacrados da melhores marcas e modelos, com garantia de até um ano. Vai presentear alguém? Temos copos, garrafas térmicas. Comprando em nossa loja, você ganha na hora a sua personalização. São três lojas pra melhor lhe atender, na cidade de Camusi. Loja 1, Rua Antônio Zeferino Veras, ao lado da Nova Lotérica. Loja 2, na Rua 24 de Maio, centro de Camusi, vizinho ao Mercado de Frango. Loja 3, no centro de Camusi, na Rua da Independência, de frente ao Restaurante Popular. WhatsApp 88994880822. Somos a loja mais amada de Camusi. O cuidado com a sua saúde e com a saúde da sua família é indispensável. E na hora de comprar medicamentos, exija qualidade, tradição e preço baixo. E tudo isso você encontra na Farmácia do Ricardo, em frente ao Bradesco. Temos a maior variedade de medicamentos, grandes marcas e tudo com aquele precinho que cabe no seu bolso. Para completar, a Farmácia do Ricardo, em frente ao Bradesco, tem medicamentos genéricos com 50% de desconto. É a metade do preço. E ainda, remédios para pressão e diabetes a partir de R$2,99. Na Farmácia do Ricardo, você tem super descontos em vitaminas para crianças e adultos. Ainda fazemos medição de pressão arterial e glicemia totalmente grátis. E temos a entrega mais rápida da cidade. Mande um zap 999-61-4742. Farmácia do Ricardo. Qualidade, preço baixo e atendimento diferenciado. No centro de Camocim, em frente ao Bradesco. Tudo certo, tá tudo on. Você conectado com o Line Telecom. Aqui no Nordeste todo mundo já sabe, mas não custa repetir. Se tá tudo certo, tá tudo on. E tá com a Online Telecom. Conecte-se com a internet mais rápida e aproveite nossas ofertas exclusivas. 300 mega por apenas R$69,90 ou 500 mega por apenas R$79,90 nos primeiros 6 meses. Chegou a hora de mudar e aproveitar a conexão que você merece. Visite uma loja online no Ceará, Maranhão ou Piauí ou ligue agora 0800-088-1111. Tá tudo certo, tá tudo on. Mais conexão na palma da sua mão. Online Telecom, tá tudo certo, tá tudo on. Você conectado com a Online Telecom. Vamos falar de saúde? Farmácia do Povo. Fala aí, doutor Emanuel. Olá, amigos da Farmácia do Povo. Venha conhecer nossos preços e serviços como aferição de pressão arterial, medição de glicemia, aplicação de brincos e injetáveis, retirada de pontos, atenção farmacêutica com o doutor Emanuel. Possuímos uma linha completa de medicamentos éticos, similares, genéricos, fraldas adultos e infantil, perfumaria e higiene pessoal. Estamos funcionando com o Chegue Pague no Bradesco Express para pagamento de contas, pagamento de aposentados, saque, entre outros serviços. Farmácia do Povo, Rua José de Alencar, número 149, no centro de Camucim, onde funcionava o antigo cartório Coelho. Venha e seja muito bem atendido. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, você tem um compromisso com o programa Bom Dia, que deixa as suas manhãs mais incríveis, com a apresentação de Joel Silva, na sua União FM 93.7. É o programa mais completo do rádio. Música boa para animar o seu dia. Muitos prêmios para você ganhar. Informações e notícias que você precisa saber. Promoções imperdíveis e quadros especiais. Brincadeiras que envolvem e divertem. Participações do ouvinte e muita diversão para começar o dia com o pé direito. Oi, bom dia! O seu dia tem muito mais. A voz que sempre ecoa, a música que a gente entoa. Junto Miguel Arraes, também sempre com Domingão. Um abraço, bote mais um, Lequito. Cuide. Olá, Cleiton Lucas. Não. Não, Lequito, não, pelo amor de Deus, Lequito. Não. Sem condição, Lequito, pelo amor de Deus. Ó. Mas depois tu fala, aí depois tu fica estressado, né? Depois tu fica estressado, aí tu me bota uma bomba dessa, ó. Pelo amor de Deus, Cleiton Luca não. Não, Cleiton Luca foi de lascar, pelo amor de Deus, ó. Não, sinceramente. Olá, Cleiton Lucas. Ah, negócio de Cleiton Lucas, ó. Nossa, foi mesmo, agora esse Cleiton agora. Só o que me faltava também, esse Cleiton agora, frescando agora. É, né, meu filho? No dos outros, né? Bom, né? É gostosinho, né? É bom, né, Marquito? É bom, né, Amarillo, Lequito? Não, tu é fuleirar demais, não. Não tem condição um negócio desse, não. De jeito nenhum. Alô, Pedro, tá em Granja, no meu Ceará, acompanhando o nosso programa através do som da nossa Rádio União de Camucim 93,7. Alô, meu povão de Granja, também junto com a gente. Fala de Itaituba, meu nome é Elielto, ouvindo na rádio. Sim. Manda um alô pra tudo Itajubé. Um abraço, padinho. Elielton, em Itaituba, no Pará. Tamo junto, meu padinho. Um abraço. O ícone Rabelo aqui de Luiz Eduardo Magalhães Bahia. Eu escuto a rádio através da 104.9. Rádio Cultura. Luiz Eduardo Magalhães Bahia. Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, Rádio Cultura também, sempre com Domingão. Um abraço. Olá, Elton Lucas. Aqui é Evandro do Sítio Bezerro, município de Trindade. Eu gostaria de ouvir uma cantiga de Mastruz com Leite. Uhum. Aquela que diz assim... Como é? O meu vaqueiro, o meu pinhão. Ai, tá certo, eu vou mandar jazinho, deixa comigo. Trindade no meu Pernambuco, a nossa Pop Brasil FM. Alô, Fábio Moreno, meu padinho. Olá, eu sou o Lucas, sou Vanessa do Bravo de Serra Preta, tô na escuta do Domingão Musical pela rádio Serra Dourada FM, 91.5 Ipirá, na Bahia. Ipirá, Bahia, nossa Serra Dourada FM. Alô, Vanessa, Serra Preta, Bahia, sempre com Domingão. Um abraço. Fala, eu tô louco, vem aí, meu jovem. Fala, padinho. Tá, parceria. Tô bem. Escutando seu programa. Sim. Domingão Musical. Sim. Tô por cá, viu? Sim. Um assunto bem que eu tô ligado na Serra Dourada e Pirá. Sim. 91.5. Pirá na Bahia. Sim. Mal feliz pra todos os seus ouvintes. É. Nossa. Toda a rádio que tá sintonizada nessa. Sim. Mas o programa eu até esqueci. Ei. Esqueci até o nome do programa. Muita rádio sintonizada nesse programa aqui. É, muita, eu muita gosto. Mesmo, padinha. Aqui na Bahia eu sei isso, mais Serra Preta, um bocado aí. Sim. Tamo junto. Valeu, é tu louco. Valeu, padinho. Um abraço. Tu é doido, homem. Uma animação medonha. Ele aqui já tava puxando um ronco aqui. Deus me livre. Isso é bom pro cabo animar a festa infantil. Ou então pra apresentar um velório. Né? Ah lá, homem, né? Quem fala é Ney, da cidade de Tarantim, Bahia. Eu sou ouvindo o seu programa pela Rádio Tarantim FM. É a boa. Se possível, roda um forrozão desde Gamão Branco aí, farejador de festa. Se não tiver, você pode rolar qualquer outro forrozão aí. Valeu. Valeu, padrinho. Deixa comigo, eu mando jazinho. Nossa, Tarantim FM. Alô, Marco Antônio Machado, meu padrinho. Tamo junto. Cadê meu padrinho? Será que ele tá ouvindo o programa hoje, hein? Bora, Marquinhos. Nosso Marco Antônio Machado, sempre com o Domingão também. Um abraço. Muito mais emoção, muito mais sucesso. Oi, fala minha galera linda, Batista Lima, passando pra dizer que eu tô ligadaço no programa Domingão Musical com Elton Lucas, meu amigo, um grande abraço, sucesso pra vocês, hein? Escuta aqui. A tua falta tá doendo. Atende aí. Pra eu te dizer que eu tô sofrendo. Oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se ama mais? Não se veja mais. Talvez você não me entenda o quanto dói a falta. E me faz, e dói demais. Devolve a minha paz. Saudade dói, mas acalma quando escuto o teu alô. Quando me diz alô, sinto falta de você. Quanto tempo faz que a gente não se vê? É pra se apaixonar. não se veja mais. Talvez você não me entenda quando dói a falta e me faz me dói demais. Devolve a minha paz. Saudade dói, mas acalma quando escuto o teu alô. Quando me diz alô, sinto falta de você. Falta de você. Eu adoro ouvir você dizer: oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se vê? Oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se vê? Os maiores artistas passam por aqui no Domingão Musical. Nesse relacionamento em que cê me chama de vida, onde o eu tô com saudade mora só aqui na minha língua. Quando a vontade e o desejo afeta, cê até digita. Uns eu te amo pro suor da tua pele vir parar na minha. Você faz uns bate e volta aqui na minha cama. E cê seu de vez em quando. Isso é amor pra você. Passear no meu corpo e dá fuga. Cê me engana fingindo que ama, achando que o meu coração é bagunça. Se isso é amor pra você, cê só mais uma da sua lista. Eu nasci pra ser amor da vida e não pra ser amor turista. E pra cantar com a gente agora, os nossos amigos Icaro e Gilmar. Bora! Você faz uns bate e volta aqui na minha cama. E se é seu de vez em quando, a hora cansa. Se isso é amor pra você, passear no meu corpo e dá fuga. Cê me engana fingindo que ama, achando que o meu coração é bagunça. Se isso é amor pra você, é só mais um da sua lista. Eu nasci pra ser amor da vida e não pra ser amor turista. E se isso é amor pra você, passear no meu corpo e dá fuga. Cê me engana fingindo que ama, achando que o meu coração é bagunça. Se isso é amor pra você, cê é só mais um da sua lista. Eu nasci pra ser da vida e não pra ser amor turista. Ih, cara, de motorista não, viu? Interligando o Brasil, Domingão Musical. E tu gosta de entrar no carro e balançar as molas no reque-reque mais de meia hora, sem sentimento pra não se apegar. Eu tu pede, eu boto, boto, eu deito o banco com a gelada, pegando fogo e tô sentando e a pele choca. O quê? Vidro fumê, esconde o flagrante. Carro no escuro e é motelzinho de ficante. Vidro fumê, esconde o flagrante. Carro no escuro e balançar, só balançar. Então joga, joga, vem, vem, vem, vem rebolar. Vira, vai! Só balançar, só balançar. Eu deito o banco com a gelado, pegando fogo e tu sentando. E a playlist rolando. Vidro fumê, esconde o flagrante. Carro no escuro é motelzinho de ficante. Vidro fumê, esconde o flagrante. Carro no escuro é motelzinho de ficante. Só balançando, só balançando. Só balançar, então joga, joga, vem, vem, vem, vem rebolar. Fico fumando, tomando vários decks, só no último volume, escutando até rebusquete. O som do Diego Facó e o Cacá, e Pedrinho, Pedrinho e Cacá, aqui no Domingão. Muito mais alegria, muito mais sucesso. Domingão musical. Olha, se bora daqui, tá alto demais aqui. Bora, se bora, bora ouvir o povo. Rapidinho, rapidinho, meu filho. É alto que só a molesta dos cachorros hoje aqui. Tu é doido. É gente demais participando nesse meu Brasil, meu Deus. Bora, se bora. Bora ouvir o povo do Brasil. Bate uns três áudios aí, diretão logo, diretão. Cuide. Vai. Olá, eu tô louca, meu brother. Eu fala, me chamo Guica. Sim. Tô falando da cidade de Ibimirim, Pernambuco. Sim. Pela 104,9. Gostaria de ouvir a música aí de Evonei, com participação de Pablo Lápis. Uhum. Oferecer para meu amigo Genival, meu amigo Nininho, meu amigo Caixa d'Água, Ixi. Meu amigo Danilo, meu amigo João Paulo. E para todos que estão ouvindo essa rádio maravilhosa. Valeu, um abraço. Valeu, padinho, um abraço. Alô, Caixa d'Água. É a pequena, viu? É a pequena, Legui. Tu é doido. Bem pequenininha. Lapa de cabeça, tu é doido. Bote mais um, Lequito. Eu sou Luca, sou Conceição de Camus, me escuto pela minha. Bote um forrozinho aí do... De quem? De controle, e ofereço meu esposo Chaga do acordeão, meus dois netos, Yuli e Yumi. Fala, Madinha, um abraço, meu povão de Camucim, Granja Martinópolis, todo mundo acompanhando pelo som da Rádio União. Alô, Parnaíba no Piauí, alô, Luiz Correia, todo mundo no som da 93,7 Rádio União de Camucim. Eu mando jazinho, Madinha, deixa comigo. Separando o painel de controle aí, Lequinha. Daquelas. É, meu filho, daquela doída, aquela assim que. Né? E dói lá dentro. Ai, dentro mesmo. É, lá ele. É, Lequinha, tu gosta, né, Lequinha? Tá, Maria? Bote mais um, Lequinha. Alô, Elton, quero ouvir Gustavo Lima. Sim. À noite. Tô te ouvindo aqui pela Alternativa FM. Itaituba, Pará. Itaituba no Pará também, sempre com Domingão. Já falou, só faltou dizer um nome, né, padinho? Mas um abraço, obrigado pelo carinho. Deixa comigo, deixa comigo. Bote mais um, bote só mais um aí, Lequito, vai. Cuide, cuide, cuide. Olá, eu tô Lucas. Fala, e Lequito. Aí, Lequito. E equipe do Domingão Musical. Sim. O meu final de semana fica muito mais animado. Com o Domingão Musical, que tem as músicas que são o maior barato. Eita. Eu sou o Josué Rodrigues. Sim. Moro aqui em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. E sim, ouço o Domingão Musical pela Rádio Cultura FM 104.9. Rádio Cultura FM em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, sempre com o Domingão. Fala, palhinho, um abraço. A melhor parte do seu domingo é aqui, no Domingão Musical, no comando dele, Elton Lucas Sampaio. Pode mais um aí, aqui, pode só mais um. Vai, cuide. Oi, Elton Lucas, aqui é a Inês, eu falo aqui de Gratinga, Mato Grosso. Sim. Ou só a programação pela Líder FM. Sim. Quero aqui já desejar um grande abraço a você e todos os iratinguenses e um ótimo final de semana a todos. Valeu, Madinho. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Bota mais um, Lequito. Nossa Líder FM em Iratinga, no Mato Grosso. Alô, Marcelão, meu padinho. Maria Helena, de Afogado da Ingazeira. E escuto a rádio pela Afogados FM. Afogados FM também sempre com o Domingão. Um abraço, obrigado pelo carinho. Eita, Lequita, agora o WhatsApp aqui travou, foi tudo. Travou, foi tudo. Ô, oh, beleza, pai, tu é doido. Titio Zu, que ajuda, que é uma beleza. Ave Maria. O sucesso não para. Não para, não para, não. Só o WhatsApp que deu uma travada agora. Mas enquanto a gente não volta com o nosso zap, vamos com a Patrícia Manoela, Rastro. Essa música que é linda demais, viu? Ô, música chonada, não é brincadeira não, viu? Essa foi a postagem que eu recebi, mais mensagem. Geral perguntando se era golpe, se era verdade. Tive até que mandar áudio pra provar que era eu. Qualquer proposta que chegava, vou levar, é seu. Até quem não me seguia mais, rapidinho apareceu. Antes de cê perguntar, vou falar, fui eu. Mesma que postei, não me hackearam. Tô vendendo a geladeira, tô vendendo armário, tô passando tudo barato. Eu, mesma que postei, não me hackearam. E o que tava na gaveta já botei no saco. Eu não quero nada que deixe seu rastro. É o original. Depois dele, o resto é cópia. Elton Lucas. Elton Lucas, o locutor da galera. Tive até que mandar áudio pra provar que era eu. Qualquer proposta que chegava, vou levar, é seu. Até quem não me seguia mais, rapidinho apareceu. Antes de cê perguntar, vou falar, fui eu. Mesma que postei, não me hackearam. Tô vendendo a geladeira, tô vendendo armário, tô passando tudo barato. Eu, mesma que postei, não me hackearam. E o que tava na gaveta já botei no saco. Eu não quero nada, fui eu. Vendendo armário, tô passando tudo barato. Eu, mesmo aqui postei, não me hackearam. E o que tava na gaveta já botei no saco. Eu não quero nada que deixe seu rastro. Música, prêmios e a sua participação. Eu tô louca, Domingão. Eu digo vai, vai, vai, você vai me pagar. Todas essas noites que você me fez chorar. Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também. Eu digo vai, vai, vai, você vai me pagar. Todas essas noites que você me fez chorar. Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também. Eita canção! Você ficando com outro cara e eu beijei outra. Olha, eu beijei a boca dela como antes eu beijei sua boca. Pensou em ostentação, agiu com maldade, só feriu meu coração. E eu sendo o otário que vivia de ilusão. Oh, dessa vez não tem perdão. Eu digo assim, vai, vai, vai, vai, você vai me pagar. Você me fez chorar. Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também. Mas eu digo vai, vai, vai, você vai. Foi todas essas dores que você me fez chorar. Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também. Bota pra tocar no paredão. Vai na pegada no vagueiro diferente. Senta a fita com a de um diferente. Você ficando todo cara e eu beijei.

Novo começo, novo estilo. A Unishop Multimarcas está com muitas novidades para você. Seja para o dia a dia, para o trabalho, para todas as ocasiões, a Unishop tem tudo o que você precisa para brilhar. E para deixar isso ainda mais incrível, estamos sorteando 5 caminhões de prêmios. A cada R$50 em compras, você concorre a esses super prêmios. A Unishop Multimarcas conta com uma seção de sapataria, com calçados para todos os estilos e gostos. E para facilitar suas compras, oferecemos o cartão Unishop, com opção de parcelamento em até 6 vezes sem juros. Você já sai com as suas compras na hora. Lojas em Camocim, Tianguá e Sobral. Unishop Multimarcas. A moda com exclusividade. Venha hoje mesmo e descubra sua nova identidade com a Unishop. O Arroz Mariano está com uma sensacional promoção para você. Juntou, ganhou. Para concorrer é muito simples. Basta apenas juntar 10 embalagens do Arroz Mariano de 1 quilo ou 2 de 5 quilos e ir trocar por um lindo pano de prato na Rádio União em Camocim. Não tem sorteio, é chegar e trocar. Garanta já o seu. Aproveite, pois essa promoção é por tempo limitado. Quando for às compras, exija o melhor. Exija Arroz Mariano. Uma dica de bom gosto. União FM. Vai namorar, quando ela te ligar, só não vem me devolver. Quando ela te ligar, só não vem me devolver. Olhar as novidades e concorrer a prêmios? Então segue agora o Elton no Instagram, @EltonLucasOficial. Você tem mais calor e animação. Simbora! Domingão Musicão. Eu tô louca. Tô de volta com toda a galera. Muito bem, muito bem. Já estamos de volta. De volta, de volta. Para todo meu Brasil! De volta com o nosso Domingão Musical, daquele jeitinho que a gente gosta. Então bora sim, bora! Bora ouvir o povo do Brasil. Cuide, cuide! Cadê ele aqui? Tá tudo certinho aí já, meu filho? Bora sim, bora! Olá, olá, que é a miúda do município de Milão. Gostaria de pedir a música do José de Camargo e Luciano, Cama de Capim, para curtir. Eu te escuto na FM Regional. Regional FM, em Milhano, meu Ceará. Alô, Paulo Jefferson, meu padrinho, um abraço. Abraçando também o meu povão aí de Senador Pompeu, no meu Ceará, nosso grande Chico do Jová. Alô, Chico do Jová, meu padrinho, um abraço. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de sempre. Nosso grande Chico do Jová tá sempre com a gente aí, né? Bom demais, bom demais. Também abraçando esse meu povão aí da nossa FM, o Maitá. FM Maitá, FM Pato News, FM aí em Senador Pompeu. Essas duas grandes empresas de comunicação, ambas com o nosso Domingão. Que coisa boa, né? Bom de verdade. Bote mais um, Lequito. Olá, meu amigo, eu sou o Lucas, sou eu, Célio Paiva, da Bandeira Branca, Massa Feira. Estou lhe ouvindo através da 95.3 Coqueiros FM, a melhor da região. E a música que eu gostaria de ouvir é Mega Sena, com Maninho Vaqueiro. e dizer que estou ligado todos os domingos na melhor programação. Um abraço, meu amigo Elton Lucas. Valeu, padinho, um abraço. O pessoal do Mania ainda toda. Rapaz, ainda estão devendo a muiga ainda. Não mandaram a muiga ainda, rapaz. Dáriozinho, rapaz. Cadê você, Dário? Dário Laurindo, meu padinho. Bora mandar a muiga pra cá, homem. Eu me li. Nossa, Coqueiros FM 95,3. É Sobral e toda a região. Só aqui no Domingão. Sou de Caravari. Ouço a rádio Carababá 4.9, estado do Amazonas. Sim. O nome é Eva. Alô, Eva, em Carauari. Também sempre com Domingão. Através do som da Carababá FM. Alô, Carauari, Amazonas. O Amazonas também é só com Domingão. Que coisa boa. Bote mais um, Lequito. Olá, Elton Lucas. Aqui quem fala é Jacimara da Silva, de Açu, Rio Grande do Norte. Estou ouvindo pela 89. Sim. Toca aí a musiquinha aí de Wesley Safadão para todos que estão na audiência. Beijo da gorda. Valeu, Madinho. Um abraço. Nossa, 989 FM no meu Açu, Rio Grande do Norte. Alô, Zeca Abreu, meu padinho. Um abraço. Elton, Zé Nilton, aqui diretamente de Lagoa de 33, Bahia, Brasil, sintonizado pela Jacobina FM 99.1. É a boa. Toca um modão aí pra gente. Bora, Lequito. Valeu, padinho. Um abraço. Deixa comigo, eu vou mandar jazinho. Bote mais um, Lequito. Alô, Elton Lucas. Aqui é Vânia, da cidade de Bemirim. Eu escrevi uma música de Amado Batista. Só pra curtir, adoro muito seu programa. Assisto todo domingo na Sertão FM. Em Bimirim, Pernambuco. E Bimirim no meu Pernambuco, a nossa Sertão FM. Alô, Fátima. Minha dama de ferro do rádio de Bimirim. Tamo junto. O sucesso não para. Não para, não para, não. Vem-se embora, meu povão do Brasil. Vez por outra, eu lembro, choro, sempre volto aqui. Vez por outra, eu penso, ainda penso em mim. Eu prefiro acreditar que sim, já que você nunca disse não. Pra você tá confortável assim, pra mim não, pra mim não. Posta logo a foto, curtindo um pacote, ou manda um sinal do pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo? Que eu não tô vendo e tô sofrendo. Posta logo a foto, curtindo um pacote, ou manda um sinal no trecho do pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo? Que eu não tô vendo e tô sofrendo. Seu silêncio pra mim é tortura. Viver no off nunca foi a sua. Se tem saudade, por que não? Prefiro acreditar que sim, já que você nunca disse não. Pra você tá confortável assim, pra mim não. Vamos junto, vai! Posta logo a foto, ou manda um sinal no trecho do pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo? Que eu não tô vendo e tô sofrendo. Foi sua. Se tem saudade, por que não procura? Se superou, por que não tá na rua? Vez por outra, eu lembro, choro, sempre volto aqui. Essa toca primeiro aqui, exclusiva. We'll be right back. já pensou em minha situação? Imagine só como deve estar o meu coração, porque não vem. Diga logo, meu bem, e se não vem, eu não vou conseguir ser ninguém. Samarina, Samarina linda, meu amor, Samarina, onde quer que você vá, eu vou. Samarina, Samarina linda, meu amor, Samarina, onde quer que você vá, eu vou. Solidão, não me deixe não, é somente teu meu coração. Samarina, Samarina linda, meu amor, Samarina, onde quer que você vá, eu vou. Samarina, Samarina linda, meu amor, Samarina, onde quer que você vá, eu vou. Ficar tão triste o meu coração. O seu domingo tem mais alto astral e agito no Domingão Musical. Aqui você ouve os principais lançamentos, as músicas mais tocadas e os artistas mais bombados nas plataformas digitais. Tocou sucesso? Tocou no Domingão Musical. E mais, você participa e se diverte pelo nosso WhatsApp 88 99316 6333. Domingão Musical, para ouvir e se divertir nas melhores rádios do Brasil. Um programa distribuído para várias emissoras filiadas a centraldamídia.com. Domingão Musical, todo domingo aqui na sua rádio. Apresentação, Elton Lucas. E eu sou ex dela, e é claro que onde eu chego, o interrogatório das pessoas é sempre o mesmo. Uai, tá solteiro? O nosso ela era tão legal, nosso ela era ideal, vocês dois juntos era um baita casal. Todo mundo me aponta o dedo, nossa, que trenzão que cê perdeu. Mas cês não tava lá, cês não era eu. Para de falar bem dela, se cê gosta dela, então namora ela. Você vê ela passar raiva em outro caboclo, eu vou achar é pouco, não vai me doer. Para de falar bem dela, se cê gosta dela, então namora ela. Você passa raiva e outro caboclo, eu vou achar é pouco, não vai me doer. Vai namorar aí, vai namorar aí. Quando ela te regaçar, não vem me devolver. Vai namorar aí, vai namorar aí. Quando ela te regaçar, não vem me devolver. Senhoras e senhores, o Guilherme, Guilherme. Nossa, ela era tão legal, nossa, ela era ideal. Vocês dois juntos era um baita casal. Todo mundo me aponta o dedo, nossa, que trenzão que cê perdeu. Mas cês não tava lá, cês não era eu. Para de falar bem dela, se cê gosta dela, então namora ela. Você vê ela passa raiva e ô caboclo, eu vou achar é pouco, não vai me doer. Para de falar bem dela, se cê gosta dela, então namora ela. Você vê ela passa raiva e ô caboclo, acabou, o que eu vou achar é pouco. Não vai me doer, vai namorar, vai namorar. Quando ela te enregaçar, não vem me devolver. Vai namorar, vai namorar. Quando ela te enregaçar, não vem me devolver. Quando ela te enregaçar, não vem me devolver. Eu não aceito de volta, não, fica! A partir de agora, você vai ouvir mais um lançamento nacional com a marca DM de qualidade. Aqui você ouve primeiro. Programa Domingão Musical. Com Elton Lucas. Eu já fiquei de fogo e saí do boteco sem pagar a conta. Quem nunca? No auge da ressaca eu já falei que nunca mais ia beber. Quem nunca? Eu quero ver quem é que não jurou o amor, depois se arrependeu quando o fogo passou. Quem nunca ficou rico dentro da cachaça? Quando a conta chega, o porre passa. O que é que tem na água da pinga que faz ter coragem e a gente rica? Tem os que caem no primeiro caneco, não aguenta com nós, os heróis do boteco. Quem nunca dançou sozinho num grau elevado, boteco lotado? Se você toma uma e não faz loucura, tá bebendo errado. O que é que tem na água da pinga que faz ter coragem e a gente enrica? Tem os que caem no primeiro caneco, não aguenta com nós, os heróis do boteco. Quem nunca quer um grau elevado, boteco lotado? Se você toma uma e não faz loucura, tá bebendo errado. Emília Eduardo! Ô, companheiro! Ô, truta! É qual é? Especial! Alô, galera! Eu já fiquei de fogo e saí do boteco sem pagar a conta. Quem nunca? O auge da ressaca que eu já falei que nunca mais ia beber. Quem nunca? Eu quero ver quem é que não jurou amor, depois se arrependeu quando o fogo passou. Quem nunca ficou rico dentro da cachaça? Quando a conta chega, o porre passa. O que é que tem na água da pinga que faz ter coragem e a gente enrica? Tem os que caem no primeiro caneco, não aguenta com nós, os heróis do boteco. Quem nunca dançou sozinho no grau elevado, boteco lotado? Se você toma numa e não faz loucura, tá bebendo errado. O que é que tem na água da pinga que faz ter coragem e a gente enrica? Tem os que caem no primeiro caneco, não aguenta com nós, os heróis do boteco. Quem nunca dançou sozinho no grau elevado, boteco lotado? Se você tomar uma e não faz loucura, tá bebendo errado. Tá bebendo errado. Essa é mais uma que o Elton estoura para todo o país. E você ouve primeiro aqui no Domingão Musical. Em todo boteco e todo cabaré do Brasil, ó. Eu não quero ver o seu olho chorando, não quero ver você gastando seu te amo. Adição! Tenta comigo, só preciso de uma vez. O teu sorriso merece sorrir também. Tenta comigo, meu bem, respira fundo, pega na mão do seu futuro, joga o seu coração de cima desse muro que eu seguro. Respira fundo, pega na mão do seu futuro, cê vai superar esses amores antes. Respira fundo. Bora, bora, Fernandes. É o Nadisson. O melhor do Brasil.